219, 350. 0, desça para 2000, 1013, livre LS, informe estabilizado. 2013, informe estabilizado. Passarido 2230, chame Recife, 1288, alterno 260. Ano 288, ano 2602, 230, conta lá. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, 159. Vento, pouso autorizado, 934. Time. É o 3566. Táxi, seguindo o gol e mantendo parte 3, aguardando ingresso, parte principal. Seguindo o gol, parte 3, aguardando, 3566. Só na firma, só um minutinho, qualquer. Boa, 38, approaching the main angle. 38, mantém position. Keep in position on apron number 3, 1328. Passa que a vistoria uniforme, copy. São Paulo, nível 400, autorizado, no 7 decola. Curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto bridge. Intercepta a rota de seu plano. Controle 198, transponder 5107. Atualizar 1219, voa 924. Amarra o meu servo até o Charlie, chame Recife, 1251, alterno 3325. 1251, 1-3325, servo até o Charlie. 4089. Paulo Salvador, gol 924. 924, Alfa Quilo, parte 3, aguardando ingresso no parte principal. Gente, Alfa Quilo. Quilo, parte 3, aguardando ingresso do parte principal, 924. Ok, 81, 57 milhas de Salvador, serviço radar terminado, chame Léos, 1201. Tem 2 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Natal. Gente, táxi Juliette Alfa, ajuste em Salvador, 1013, 1862, no ponto de espera. Gente, Juliette Alfa, 1862 no ponto de espera, 1013, então 8001. 3193, após o tráfego da sua companhia, autorizado push, deixe a entrada do portão 10 livre. Positivo, coordenar para passar a estacionagem de dia, estacionagem 3. Deixa na entrada livre, parqueamento no tráfego da sua companhia. Passa 489, decolou 07, controle 1198. Ok, controle, zona 2141, passa 89. Colômeia. Essa história de usar a pista vista. Colômeia 00, torre, 1193, Palmeira. Boa tarde, Colômeia 00, 2000, externo, baixado, 70. Continue em aproximação, aguarde pista livre, voo no 600. 600, aguarde. Solha Azul 4089, boa tarde. 4089, contato radar Subal 380, saída da El. 380, da El, 4089. 5728, decolagem autorizado, 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-2-9. Livre decolagem, não, no 018L. Clear Gate 08. Clear to Gate 08, igual 138. 3566, prossiga portão 10. Portão 10, 3566. 924, vai prosseguir portão 5. Vem, confirme para o 924. Taxi, portão 5, parte principal. Sente, portão 5, 924. Está visual com tráfego na final da 1-0. 1600 da Gol. Autorizado pouso 1-0. Vento 1-2, 0 graus, 1-2, 9. Livre pouso, Gol 1600. 001, após a passagem do voo na Gol na curta final ali, mantém 1-0. Sente após a passagem do voo na curta da 1-0, a linha mantém pista 1-0. Então 8-0-0-1. Web 5728, decolou 09. Controle 1-9, decimal 8. 19-8, obrigado. De nada. Solo Web 6723, está com a November autorização Fortaleza no Gate 4. Web, formação November, qual nível Fortaleza? 310. Gente, aguarde copo. Apuca, Aracaju, Transition. 6728, good afternoon, radar contact, climate on level 330, Puka departure. Puka departure 330, good afternoon, 6728. Está pronto para o táxi, o TAM 3193, com 9 e 4 a bordo, 3 horas e 50, alterna Guarulhos, TAM 3193. Gente, após o tráfego da sua companhia parquear no 10, autorizado, Juliette Alfa, 1013, o ajuste em 1862, quando espera, bom voo. Quando a passagem de aeronave prossegue para o 10, Juliette Alfa, 1013, 1862, obrigado, 3193. Tanto 001, centro uma centena com 15 nós, decolagem autorizada 1-0. Livre decolagem 1-0, 8-0-0-1. E-00, Alfa Kilo, parte 3, reporte para ingresso no parte principal. Alfa Kilo, parte 3, reportar para ingresso no principal, Gol 1-6-0-0. Web 6723, cópia. Copia. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Upper Whisky 50, Mossoró, Upper Whisky 33. 10 decola, esquerda, saída Momo, Flock, controle 19-8 e transponde 5-1-2-6. Sente ordem 7-2-3, autorizado Fortaleza, 310, Upper Whisky 50, Mossoró, Upper Whisky 33, decola na 10, curva esquerda, Momo Flock, 19-8, controle 5-1-2-6, transforma 7-2-3. 7-2-3, correto, reporte pronto. Está pronto no Gate 4, solicita para flexionamento. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, táxi 5-6-7-2-3, obrigado. Autorizado, reporte alinhado e pronto. Falando. Então 8001, decolou 1-3. Controle 1-9, decimal 8. 198 tá 8009. Controle Salvador, boa tarde, Altan 8001, decolado na sua escuta. Tá 8001, no sub, mantenha 330, saída pouca, vigilar. Excelente, Altan 8001. Controle Salvador, boa tarde, 35487, ciência da novembro. 5487, identifique chegada a MAN, desça para 2000. 1013, informe no localizador. 5487. Azul 4089, chama Recife 1251, alterno 3325. 251, obrigado, boa tarde. Gente, 39 será autorizado, informação 9, confere, aguarde cópia. Aguardando, 1974. Recife, 3660, livre pouso, pista 10. Na 5, era da 5. Afirmo. Obrigado. Salvador, boa tarde, está 3193, aproximado de ponto espera da 10. Pronto, visual com tráfego na final. Afirmativo 3193, após a passagem do Airbus Atana curta final, a Lima tem. Após a passagem, a Lima tem 903, 1993. Paulo, voo 1600, vai ingressando no quadro principal para a posição 62. Sim, portal 62. Solo Web 6723, pronto para o táxi 144, 1330, Recife. Ok, táxi via Índia Alfa 1012 agora, ajuste 1862, é ponto espera. Sente, Índia Alfa no ponto espera 1862 com 1012, 1012-6723, obrigado, boa tarde. Oscar Vitor Uniforme, recorde autorizado 17, vento 110 graus, 159. Salvador, mais de 190. Zero, diagonal 04, diagonal 13, de alguém na mão de apoio. Mais um meio no zero. Pronto, tá com a pé, 74. Autorizado, Campina Grande, nível 390, Apesulo 10, decolagem no zero, esquerda, saída Fuca, transição Zipar, controle 198, seu transponder 5131. Autorizado, então, Campina Grande, 390, Apesulo 190, decolada 190, curva esquerda, Fuca, Zipar, 199, decimal 8, 5131, transponder 1754, posição 3. Correto, na 3, reporte pronto. Já chamarei o senhor, obrigado. Uniforme, decolou de Salvador, 17, controle 19, decimal 8. 98, boa tarde. Sete principal. Alfa, Kilo, na sua escuta, reportará. 0, saída da El. 400, saída da El, de boa. Web 723, está pronto, pode esperar no zero, boa tarde. 723, mantém o ponto certo. Pronto aí. O 3193, só para informação, vai manter 2 minutos a carteira. 2 minutos, então, 3193. 3193, decolagem autorizado no 7, vento 110 graus, 159. Externo 03193. 85-2545, 8001, boa. Boa. E Juliette, Romeu, prossegue. Mantém pista 10-623. Mentira, meu tio, copo. Para ingresso no Pátio Santos, 3, 6, 6, 6, 6, 6. Portão 1. Portão 1, Santos, 3, 6, 6. Umas 3, decolou 2-1, controle 1-9, decimal 8. 983-193. O local, decolagem da 17, direita, litoral sul, 500 pés, controle 19-8, transponder 0115. Canal 6305, falta setor de via esquerda, mais 5 milhas de volta. Que é 6305, livre desvios após voa Duna? Livre desvios após Duna, 6305. Toma plantão 3193, transfere. Confirme? 3193. 3193, contato radar, subol 380, nada El. 390, pode voar El? Bro de Leda. Leda, melhor ainda, obrigado, 3193. Portão 3, autorização de pushback e acionamento. No 3, autorizado, reportagem. Autorizado, chamarei TAC 1754. 1806, aguarda. Correção, aceito 190, Aracaju. Positivo, prossiga. Pronto, copy. Prossiga. Autorizado, Aracaju 190. Decolagem da 10, com a esquerda, saída Pucca, Jama, pós-direto. Controle 198, torre 186, seu transponder 5127. 190 Aracaju, conforme rota, decola da 10 com curva à esquerda, Pucca, Jamo, Jamo direto, 199.8 controle, a torre 198.6, 5127 o transponder pro gol no 806. 806, correto, reporte pronto. Depois tá na 806. Pode descer para 2000 ou chanel 63 no seu? Estabilizado no localizador. O M6623 decolou os 23, controle 1 no 9, decimal 8. 98, obrigado. Seu chanel 63 no seu, solicita descer a 2000 pés. 6315, 2000, 2012, livre LS, forma estabilizado. 2000, 2012, forma. Boa, web 6723, cruza 1500 pés. 6723, subiu, mantenha 310 na Momo, está sob vigilância. 310, Momo, vigilância 6723. Busca Vitor Uniforme, chame Recife 1251, alterno 3325. 1251, 3325, boa tarde. Portão 393, desvio à direita para o 220 por cerca de 70 milhas, o 3193. Ok, 3193, livre desvios após voa Leda. Vai ser após o Leda desvio, 3193. Aliás, a informação está entre Leda e cerca de 40 milhas após o 3193. Está entre o desvio agora. Maravilha, ok, vou coordenar com o Cedra, que é uma proa mais à frente. Ok, obrigado, 3193. 4193, coordenei com o Cedro aqui, o senhor vai voar direto por seguro, porém ainda restrito ao 280. Positivo, então, após desvio, voa por seguro, restrito ao 280, 3193. 754, autorização de táxi, uma centena a bordo, 4 horas e 20, autonomia Albena, Fortaleza. Gente, táxi via Índia Alfa, 18.0, ajuste, Salvador é 1012. Estava em estado 1012, Índia Alfa, ponto espera 286, vou na 74 já. Confia em sua alternativa? A alternativa do, do nosso 754 é Fortaleza. Gente. Reporte na intercessão para decolagem. 4 no 5, chame torre no noite 3 Palmeiras. 26, obrigado. Ali, go ahead. Ready to copy Brilliance Flight Plan Brasília, Tech Level 380. Ok, confirme Apron. Apron 3. Ok, November Information, stand by to clearance. Ok, November, roger, permission. 090 está pronto. Decola 5 autorizado. Afirmativo. Ok, observando o tráfego, a torre cruzando a cabeceira ali e mantém para parar. Vai lá e manter o no zero, tá só com trip no 74. Vai chamar solo em 1219. Max, vai te mandar pronto para decolagem? Pronto, Sam. Autorizado ingresso de decolagem, pista 17, pronto, litoral sul, vento 120 graus, 14 nós. Iniciando, dá 17, correu. 1754, pista livre, autorizado para decolagem, vento 120 graus, 14 nós. 487, livrou, não se escuta. Genaro Romeu 315, contato de aproximação, número 1 para pouso 737, iniciando a corrida de decolagem, fora para a pista livre. Sente visual, contrato. Mike Juete, Romeu decolado aos 28, controle 119, decimal 8. 119, decimal 80, controle, Mike Juete, Romeu, grato, deu regresso. Até mais. Controle, muito boa tarde, é o papapapá, Mike Juete, Romeu. Confirme? Papapá, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, prossiga. Decolou da 97 pro do litoral sul, na sua escuta até o farol da barra. Ciente, Mike Juliette Romeu, 500 pés no litoral, forma o farol da barra. Reporta no farol da barra, Romeu. Beatriz, no centro, pista livre, autorizado pouso, vento 1-10-0 graus, 1-4 nós, ajuste no 0-2. Depósito, pista no zero, Xané 63 no céu. Vamos 754, decola os 29, controle 19.35. 198, vamos 754, obrigado. É isso, é 19.8, bom voo. Controle Salvador, vamos 754, 1.800 pés de ascensão. 1754, contato radar, subal 390, saída PUCA. 390 na PUCA, na 754. Autonomia 0209, livre táxi. Via Juliette Alfa, reporta ponte espera para a torre. 18.612, que ligar 1012. Sim, Juliette Alfa, ponte espera, 118.316. Sim, obrigado. 30, ETAP DSV 2000, 1012, informe localizador, Xané. ETAP DSV 2000, 1012, Xané 63, 2 anos. intenção de voo. Índia, nome é Alfa. Vitor Índia Juliette, só passando através de Veracruz. Vitor Índia Juliette, corredor Caixa Prego, vai reportar a ingressada Veracruz. Negativo, confirme o POV. 062 a bordo. 7. Índia Novera Alfa. Senhor, tem condição de coordenar com a torre, se possível? Negativo, não estou autorizado. Chega para através de Veracruz, Veracruz Paripe, Paripe rotatória. O índio número alto está correto. Duas pessoas a bordo, no parte 4, acionamento de táxi 2, 1 no 8, só meia dúzia. Direto na Avenida Paralela, ontem no 500, perto. Comprou a do, da federação. Alô, Salvador, Oxané 6315, livrando o Chicote. Oxané 6315, livre táxi Alfa, quilo 43, reporta Alfa, quilo 43, pate 1 no portão 03. Alfa, quilo, pate 3, pate 1 para a posição 3, Oxané 6315. Gol 1806, pronto, espera da 1-0. 1-806, autorizado a linha de decolar, vento 090 graus, 1-4 nós. A linha decola, 806. Salvador, boa tarde, é o gol 1600, tem que ir para o Natal, November. Confirmando o gol 1600, Natal 370 via Pesulo 10, decola pistão.